Hora no seu rádio. Você está ligado na Rádio Cultura de Lavras. AM 770 kHz. ZYL 209. 2.500 watts de potência. A sua melhor companhia. O Admissão inova mais uma vez. Chegou a